apesar de maltrato meu peito, fico um maluco bem louco só pra te ver. Não passa e as horas se arrastam, contando os minutos no relógio só pra encontrar você. Você não sai da minha cabeça não, você não sai da minha cabeça não. Te digo tudo isso pra você lembrar de mim. Faço tudo isso pra você lembrar de mim. Tanta coisa pra você lembrar de mim. Eu fiz essa canção só pra você lembrar de mim. Eu lembro de você. Chegou o dia que eu vou te ver. Vou rapidinho, atravesso o céu e o mar pra te encontrar. Eu não consigo nem conter a felicidade, preciso de você como ar pra respirar. Você não sai da minha cabeça não, você não sai da minha cabeça não. Digo tudo isso pra você lembrar de mim. Eu faço tudo isso pra você lembrar de mim. Eu faço tanta coisa pra você lembrar de mim. Eu fiz essa canção só pra você se lembrar de mim, como eu lembro de você. Você lembrar de mim. Eu faço tanta coisa pra você lembrar de mim. Eu fiz essa canção só pra você lembrar de mim. Yeah.